11:08, eu recebo neste momento aqui no estúdio da CBN Foz a Andréa Moassa, ela que é coordenadora do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, a UNILA, aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Bom dia. Bom dia, CBN, ouvintes de Foz do Iguaçu e região. Prazer recebê-la aqui no nosso estúdio para falar a respeito deste curso de Arquitetura e Urbanismo, que é mais uma opção disponibilizada em Foz do Iguaçu para quem pretende fazer seu ensino superior numa universidade gratuita aqui na nossa cidade, né? Pública, federal e gratuita. Curso de Arquitetura e Urbanismo, qual é o perfil deste curso? O profissional, o arquiteto urbanista, ele é responsável, ele é habilitado pela qualificação do espaço em que vivemos, né? Da casa às cidades. Então, ele é de extrema importância num contexto tanto brasileiro quanto latino-americano, no sentido de melhorar a qualidade de vida das pessoas e das nossas cidades. E o curso da UNILA, especificamente, ele tem um foco voltado, justamente pela característica da universidade, para as questões brasileiras e latino-americanas. É um curso, vale a gente frisar isso sempre que falamos da UNILA, né? A UNILA, ela tem uma proposta diferenciada de outras universidades brasileiras, que no caso é trabalhar com estudantes e professores também, não apenas do Brasil, mas também dos outros países, e oferecer cursos bilíngues, português e espanhol. É este também o caso de arquitetura e urbanismo? Existe esse intercâmbio, essa reserva de vagas também para alunos estrangeiros? Exatamente. E nós consideramos esta uma oportunidade importantíssima na formação, né? O arquiteto, por excelência, ele é um profissional que tem que estar preparado para transformar em espaço, para transformar em materialidade questões culturais, né? Históricas, sociológicas, políticas. Então, o convite intercultural é de extrema importância para uma melhor qualificação desse profissional, sobretudo num contexto como o contexto do século XXI, que a internacionalização está na pauta do dia. Portanto, eu acredito que a UNILA e o seu curso de Arquitetura e Urbanismo é um projeto contemporâneo que prepara esse profissional para uma atuação nos mais diversos contextos, né? Com uma especificidade também importante, que é uma formação bilíngue, né? O aluno da UNILA e o aluno do curso de Arquitetura e Urbanismo, ele sai da universidade com habilitação numa língua estrangeira, em especial no contexto de Foz do Iguaçu, né, dado que é uma região de fronteira, isso também passa a ser uma qualificação de extrema importância. E ganha também, amplia o leque de mercados também, se a gente for olhar, né, porque o curso, assim como outros cursos da UNILA, ele está adequado também àquele profissional que se forma na UNILA, ele pode, mediante os processos que existem em cada país, claro, poder atuar, ele pode atuar nos demais países aqui do continente também? Exatamente. É bom frisar que a gente está na primeira turma do curso, é um curso novo ainda em formação, mas desde o seu início a gente já está se preparando para esses acordos que já existem. Existe um sistema de creditação profissional, que é a Arcosur, né, entre os países, né, do Mercosul, de creditação de determinados profissionais formados nas universidades que passam por esse sistema de credenciamento. E a UNILA, o curso de Arquitetura e Urbanismo, já está se preparando para esse sistema de credenciamento, o que significa que o seu profissional futuramente estará habilitado, então, ao exercício profissional em diversos países. É um curso de bacharelado. Quantos anos é a duração deste curso? O curso dura 5 anos, não é? Que é a média da duração dos cursos no Brasil, no entanto, um pouco mais curta que a formação nos países latino-americanos, que tem em média 6 a 7 anos de formação. Também a questão de horários de ensino, isso é um curso, este curso de Arquitetura e Urbanismo é um curso de período integral? Exatamente, né? A formação do arquiteto, justamente por ter um perfil generalista, né? Por dar conta de diversas escalas desse espaço, a carga horária é bastante alta e, portanto, a necessidade de cumpri-la em turno integral, numa dedicação praticamente exclusiva à sua formação. Mercado de trabalho, tanto nessa área de arquitetura e urbanismo, como é que você, inclusive como professora, coordenadora profissional nessa área, como é que avalia? Há bastante campo para quem pretende se formar, se especializar nestas áreas de arquitetura e urbanismo? há bastante campo, inclusive com demandas crescentes, né? Dos últimos 10 anos, o perfil de atuação profissional ele tem se diversificado, né? O mercado tem se ampliado, a UNILA, como um curso novo, está atenta a essa ampliação do mercado e está se preparando para formar profissionais a setores da atuação profissional, usualmente pouco, que os cursos têm dado pouca atenção, como é o caso do setor público e do setor comunitário. Para vocês terem uma ideia, no Brasil, 70% das cidades não têm um arquiteto residente. Isso significa mais de 4 mil municípios no país que precisam desse profissional presente para garantir a qualidade do seu espaço edificado, não é? Então, a gente traz para dentro do curso o debate e os desafios, como um desafio importante, um desafio criativo, que é trabalhar nesses municípios de pequeno e médio porte no nosso país, né? Além disso, existem verbas novas, né, linhas de financiamento novas do governo federal para atendimento da população de baixa renda, que muitos profissionais não têm estado atentos. Então, essa verba não tem sido utilizada. Então, acho que é uma demanda crescente do mercado. O arquiteto tem que estar antenado a essas demandas, né, e preparado para saber utilizar e para saber exercer a sua profissão diante desse novo cenário. E lembrando também que a nossa região, especificamente aqui a América Latina, é uma das regiões, se eu não me engano, inclusive a região que tem uma das taxas de urbanização mais altas do mundo com relação a outros países, ou seja, a demanda realmente de trabalho, tanto para a área, quando falamos arquitetura, como também para planejamento urbano, a questão do urbanismo acaba sendo bastante grande também, né? Exatamente. Não só as cidades estão sempre crescendo, recebendo um fluxo constante de imigrantes, seja da área rural, seja de outras cidades menores, a cidade como polarizador desse fluxo de trabalhadores, que exige então um profissional qualificado para direcionar da melhor maneira possível esse crescimento, que é uma característica no Brasil, mas também nos outros países latino-americanos. Mas também uma outra característica que a gente traz para dentro do curso e da formação aqui na UNILA é estar atento a esse espaço intermediário entre o rural e o urbano, que também tem uma faixa grande de municípios com essa característica e que demanda também desafios outros, né? Com uma menor taxa de urbanização, mas com uma necessidade também de uma qualificação do seu espaço construído. Então, esse também é um desafio dos profissionais, né, neste século e nessa região fronteiriça, especialmente. Processo seletivo para arquitetura e urbanismo, eu vejo que ele tem algumas diferenças com relação a outros cursos oferecidos pela UNILA. Existe uma prova de habilidade específica que é realizada com os alunos que são candidatos a fazer o curso. Como é que funciona essa prova? Bom, para os candidatos brasileiros, essa prova será realizada aqui em Foz do Iguaçu e é um exercício de compreensão do espaço, não é? O que a gente quer é saber qual é a capacidade desse candidato de entender um desenho de 3 dimensões e também de se comunicar por esse desenho. São desenhos simples, né? Exercício básico, claro que o candidato, depois futuro aluno da UNILA, vai desenvolver essas habilidades ao longo do curso. Mas é um exercício classificatório, então procurando que o ingressante tenha maior capacidade de compreensão das 3 dimensões, que é um requisito básico para o profissional da área, né? E outras informações a respeito do processo seletivo, basta acessar o site da UNILA, que tem lá um guia com essas informações? Exatamente, né? O www.unila.edu.br, lá constam todas as informações. Eu queria voltar a um assunto do início dessa conversa, que é a riqueza específica da UNILA, mas que no curso de arquitetura é extremamente fundamental, que é o convívio multicultural com alunos de outros países, né, vindo de outras culturas, porque esse passa a ser um dado importante de trabalho do profissional em arquitetura e urbanismo, que tem que ser um profissional atento à diversidade, né, porque nós é que vamos transformar essa diversidade num espaço de morar, né, num espaço que tem que ser diverso e tem que atender necessidades distintas entre as populações, entre cada pessoa. Então, o convívio multicultural passa a ser também um dado importante e eu diria até fundamental na formação desse profissional do século XXI. Eu diria que se eu fosse fazer um curso nessa área de arquitetura e urbanismo, eu iria dar prioridade justamente para a UNILA, pensando nessa questão do contato justamente com as realidades, né, as diferentes realidades trazidas tanto pelos professores brasileiros e estrangeiros, como também para os alunos procedentes dos demais países aqui do continente. Professora Andréa Moassa, coordenadora do curso de arquitetura e urbanismo da UNILA em Foz do Iguaçu, muito obrigado por essa participação aqui na Rádio Que Toca Notícia. Eu é que agradeço e esperamos contar com alunos de Foz do Iguaçu e região nessa próxima turma de 2014.